chama o Fallen 1209. Para o controle. Gol, número 612, tem aqui uma informação, Sierra. Número 2, tem identificação desse Matheus 050, chegada Mari. Recebo o destino 050, chegada Mari, número 612. Vai prosseguir táxi via Alfa, após engraçar na Taxiway Delta e vai manter a posição na Taxiway Delta, aguardando autorização para o cruzamento. Estou na mesma seguinte pela Alfa e para Delta, estou na Delta aguardando a autorização. Boa tarde, Chiné 143, essa notificação, disse mantenha 040, autorizando chegada a ponto. Oi, gravador cordial, boa tarde. Esse é o Papai Romeu, meu foco em cima. Aumento na vertical da rotatória. Intenções, Curitiba 17. Copiado, Romeu Fox Trot Lima, prossegue. Reporte na final de 3 milhas para 107. Final de 3 milhas 107, reportará o meu Fox. Velocidade a critério, 6145. Paulo Salvador, autorizou o pastor na meia, cuidado. Primo, autorizado o cruzamento, passo tudo no meio, o pátio militar, então boa noite. Boa noite, pode fazer o cruzamento. Maxi Hotel, dentro de 7 milhas, o aeródromo encontra-se à sua direita. Informe quando visual com o campo. Já está visual com o campo, 12 milhas agora, mais 4 minutos e 30 para ingresso. Eficiente. Já está visual com o campo, chama agora a torre em 1895 para ingressar no circuito de tráfego. Maxi Hotel. Torre em 1895, confirme? 1895, confirme. Afirmativo, graças a Deus. Livre pouso na 107, vento 190 graus, 13 nós. Pouso, tio. Paciente, o foco. Azul 9144, vento 190 graus, 13 nós. Livre decolagem, 10. 19, plano 1953. Já são 20 e 25. Já provavelmente vai 20, porque vou aguardar mais 20 minutos além da hora real agora no momento. Ativo, está presente. E aproximadamente para os 40 o início do push. Já vem, vento 38, 5219. Ok. 5219. Obrigado. Fala, Sanadé 321. É, 321, prossegue. Foi nos reportado o plano para os 2030. Só tem alguma coisa aí? Negativo, irei checar, estou sempre aguardando. 321. Quatro. Agora 399 cruzou 120, chame Recife 1251, altena 3325. Confirme a sequência de Recife para 99. 1251, altena 3325. 1251, 3325. Obrigado, bom serviço. Na frequência 1208, bom voo. Controle azul 4, 9144. Azul 9144, contato radar da decolagem, sub e mantenha o 370, saída Puca. Puca, sobe 370, 419144. Posse Lima, vai prosseguir até o par 5? Ok, reposte solo controlado. Salvador, muito boa tarde, é o papapá Lima do Bacan. Papapá Lima, Lima Fox, boa tarde, identifique, disse mantém o 060, autorizado chegada a Mari. Lima, ouvido? 060. Identificado, mantém para o 060, chegada a Mari. Boa noite, entre decolagem, 1-0. Lima Fox. Somente mantém a chegada ali, Lima, Lima Fox. Com a 3 reduza para 210, nós. Graus no 5, nós. Confirma o trem. Está livre, Romeu Fox Lima. Sequência no 208, decolou os 28, bom voo. Para o solo. Minha equipe agora de cobra, número 2, prepara a subida Puca. Controle Salvador, ONU 925, cordial boa tarde. 95, contato radar na decolagem, submantém o 360, saída Arbor. Arbor, 360 na Arbor, 925 gol. Arrumei meu Mike Serra, Foxtrot, falou os 29, vai prosseguir para aqui, pátio? Falou, Xanada, 321. Ok, backtrack autorizado, reporte pista livre. Então, Xanana 321, confirma se o centro já recebeu o nosso plano, por favor. Já não, negativo, Xanana 321, mas foi informado. O centro recebeu o plano de voo, eles estão tentando solucionar essa corrente. Está livre, chame táxi. Mike, com meu golpe, né? Escuta cópia, confirme o área da 197, confirme o pátio. Fumar 38, é o controle. Prossiga! Eu fiz o Lu 1-0 até bridge, trago com meu Índia Delta Eco bridge. Após intercept, eu fiz o Lu 1-6 até Belo Horizonte, para botão Zulu. Após direto Trive e após conforme Rock. Decolou domo 7 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5437, controle 120, decimal 8, atorno, opera em 118, decimal 95. acionar a frequência livre, o Mike Hotel. Mike, eu vou participar com as pessoas agora, né? Para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre 118, decimal 95, altímetro no 020, agora 1020, tem um bom voo, boa noite. Táxi, seu Tantra, 567, 136, bordo, 415 de autonomia, alterna com 415 com 15, 136 a bordo. Estou na 3567, livre o táxi de Apache 1 no Índia e Alfa. Não posso esperar a torre 1262, o altímetro agora 1020. Pela torre 1895. Tem uma boa e uma boa noite para 3567. Apache Índia, ponto de espera 1894. Obrigado, uma boa noite, Evolução Urbana 3567. Prossiga. Posso ser autorizado o procedimento? Aguarde. Aguardo, 6143, Oxanai. Das aeronaves entram na aproximação de instrumentos para Salvador, torre acaba de informar chuva de leve a moderada, deslocando do setor eco para o setor uísque do aeródromo. Porém, a operação permanece visual. Oxanai, 643. É o gol 1612, gente. Lima Fox. 9144 cruzou 170, chame Recife em 126852545. 2645, boa. Do qual o problema? 62. 62 agora, camisa do táxi de Apache 1 em Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá a torre em 18, 9. É bom, boa, boa tarde, uma boa noite. O 3541. Espera as 8 para sempre a torre. Uma boa tarde. 4.000 pés, 1-0-2-0, Lima de Marcos. 925, chame Recife nas frequências 1-2-8-8-2-0. Ok, obrigado, boa noite. Boa. Puxa, 6321, na escuta, para foto. Pronto. Puxa, 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela APA, Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, tendo perfil da subida arco, transição elefa, transponder é o 5455, controle em 119 decimal, perdão, 120 decimal. Atrasado Brasília no 320, APA, Zulu 17, decola da pista 10, curva à direita primeira, Arbor Elefa 5455, aciona, controle 120.8. Corretor, chame a 321, chame para o acionamento. Vou para o acionamento, 6321, remota. É, então já autorizado, puxa acionamento na remota, o altímetro no 020, chame para o táxi. Vou chamar a 321. Exato, chamando para o táxi, 6321. Boa noite, 56, na escuta para o táxi. Boa noite, 56, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona o transponder 5423, o controle em 120, decimal 8, contexto. Transformador, voo 601, está em formação de ar. Voo no 601. Aciona identificação, desse mantém o 050, chegada bom. Essa é o 050, por sul da ponte, o 101. Pode campeonato de Kelvin, no aeroporto. O senhor acabou de nos informar que tem uma nuvem se deslocando do setor eco para o setor uísque de leve a moderada, porém a operação permanece visual. Confirmando a vista 1200. Afirmo. Aguarde apenas a pista livre. Aí escuta. Stan 3567, decolou aos 36 com controle, frequência 1208. 612, livre pouso, pista 10, o vento 170 graus, 15 nós. Autorizado pouso, gol 1612. Stan 3567, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 380, saída Arbor. 3567, sub-restrito ao nível de voo 040. 040, 350. 43? Complete a aproximação, chame torre 1-1895. Não tem meu frequência? 1-1895. 295, grato. Lima, Lima Fox, desça para 12.000 pés, 1.020 altímetros, a curva estabilizada no local de ação. 2, solo 38, livre à direita, ao liberar 1219. Direita, ao liberar 219, 1461. Para o táxi, a Chanel 6321, 59 a bordo, está com 4 horas e 30, alterna Confins. 430, Confins, qual o poder? 59. 59, ok, está livre o táxi, contornando o pátio 1. Após Índia e Alfa até o ponto de Pérola 10, quando lá a torre 1895. Por favor, boa noite, eu chamei 321. Táxi, ponto de Pérola 1895, obrigado. 6321. Salo, salador, voo no 6321, boa tarde. Voo no 612, boa tarde. Prossiga ingressando no ataque sua equilo, cruze o pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Ataque sua equilo, cruze o pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Qual o Salvador Web 6720 para autorização de tráfego? Web 6720, boa noite. Eu tenho aqui Galeão 360, confia. Confio, prossiga. Ok, web 6720, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, primeira aerovia Atlas, voo 10 até a posição ESMAP, pois segue conforme a rota preenchida no plano. Decola na cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5444 e o controle em 120 do Small Way. Correio. 6720 autorizado, Galeão 360, decolada 10, curva direita da EL, Leda Bridge, Aperzulu 10, ESMAP conforme. Com 444-208. Web 6720, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Gente, graças. Poxa, 6321, na escuta do sol. Na escuta para você. Por gentileza, o próprio transponder é para 5462. 462, 6321. 6321 correto, no ponto de tela, 295, boa noite. 295, ponto de tela, boa noite. 632. 38, desce até 3.000 inicialmente, 1.020. 130, 38 para 3.000 pés. Estimativa. Adicionalmente, reduz a velocidade em 20 nós. Reduzindo velocidade para 100, com 301 601 desce para 3.000 pés no 020. Com 1.020 desce para 3.000 pés no 601. Oi, Salvador, boa noite. Então, 3894, informação é a Tango. Passou agora 200 para 150. 3894, desce para 2.000 pés, via chegada Maré 1.020. 1.020, via chegada Maré, está 3894. 36321, uma boa noite, mantenha um ponto de ferry e aguarde. Localizador Lima Lima Fox. Lima Fox chama a torre 118.62. Boa noite. 118.285. Confirmo, 95. 118.95, a força do ar. Lima Lima Fox Trot, uma boa noite, continue a aproximação, reporte quando visual com o aeródromo. Copiado Lima Lima Fox Trot, aguardando a modificação da regra de voo, ok? Para prosseguir para 107. Trip 5415, decolou aos 44, controle 1208. Mundo a 40, Coral, trip 5415. Quatro 3, ingresso 41 no portão norte. Para o norte então, né? 1-3. 140, autorizado LS, 2.000 pés, 1.020. Van direito, autorizado LS, lançando para 2.000, 400. No 601, depois sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Desce para 2.000, 1.020. Desce para 2.000, com 1.020, mantenha a proa 210, gol 1.601. Confirmando, é o Puma 38. Copiado, Lima, Lima Fox. Então, pouso na 1-0, está autorizado, vento 1-9-0 graus, 1-0 nós. Então, 3567, chama Recife 1288, alterna 260. Então, 3567. 288-260, 3567. Controle. Prossiga. Eu tenho um uma terceira aeronave logo atrás da sua, 737. Precisamos de aumentar sua velocidade em pelo menos 20 nós. Afirmativo. Ok, chama a torre agora 118.95, 138. 118.95, 138. 601, reassume Duna, livre LS 1020. 2 de Duna, livre LS, gol 601, para reduzir. Para a mínima de aproximação no 601, o tráfego na frente é um helicóptero, na aproximação da Marinha com 9.5 milhas, mas o ground speed dela está com 90. Vamos reduzir então, obrigado. O Lima Lima Foxtrot solo aos 47, livra à direita, ao livrar chama o solo 1219. Salvador, boa noite novamente, Portugal, Zero Two Two, request push and start. Reporte que o Zero Two Two, clear to push and start, call me ready for taxi. Altimeter setting now, Zero Two Two. Clear for push and start, call me for taxi, Portugal, Zero Two Two, GNH from Zero Two Zero. Lima Lima Fox, boa noite, qual é o pátio de estacionamento? Pátio Barata. Ok, a senhora vai ingressar então à sua frente via táxi Suiquilo no pátio 3, cruzar o pátio 3 e aguardar para ingresso no pátio principal. Pátio 3, para puxa e acionamento, pátio 3. 5219, aguarda instante para o puxa e acionamento. Chora na pista que eu posso vai taxiar a sua cauda, fazendo com a equipe solo, após a mesma, está autorizado aí. Puxa. Afirmativo, aponta para trás da aeronave. Inicia o puxe, o 549. O CNR 6321 ali mantém pistão no zero. E Romeo Golf clear tax until holding point. Come to enter on runway 17. Aguarde, previsão de 3.